Vai lá. Tudo bem, KG? Tudo certo. Tudo certinho, Maurício Amaral. Tudo certinho, Robertinho. Wala Potter. Wala. Eu era ala mesmo, depois eu passei pra pivô. Porque eu distribuo muito bem o jogo, eu tenho um ótimo penúltimo passe. É verdade, Potter, tu joga muito bem bola. O ótimo penúltimo passe, que é a assistência, né? Joga fincado então, muitas vezes. A famosa assistência. É o aipim, né? O centroavante. Mas não quero falar de mim aqui no programa. Tá, beleza, ótimo. Quer ser autorreferente. Ah, daqui a pouquinho tá chegando aí a estrela móvel pro programa de hoje, que é a Rodaica, que ainda não chegou, não tá ainda aí. Porque senão tu vai acabar com a tua mão. Certamente ela deve estar no trânsito aí, se deslocando. Tocando pra cá. A gente espera, né? Não, eu espero que ela já esteja subindo a escada do prédio aqui. A escada do prédio. Do prédio aqui. Velha. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. É um prazer estar aqui, é um privilégio, inclusive, estar aqui até verdade. Às 19 horas entretendo esta audiência maravilhosa. O radar móvel da EPTC, já entramos nos destaques comentados do Clique RBS. O radar móvel da nossa querida EPTC flagrou uma motorista trafegando. Ou seja, conduzindo o seu veículo, dirigindo a 130 quilômetros por hora. Até aí tá tranquilo. Aí percebam. Não tá tranquilo. Percebam o que segue. Ela é uma condutora flagrada pela EPTC, portanto ela não estava numa autoestrada. Zona urbana. Ela estava em zona urbana. E pior, ela estava na Avenida Borges de Medeiros. Caramba. No trecho de paralelepípedo. Mas é barbado chegar ali essa velocidade. Em Porto Alegre. Eu ali, eu mantenho uma média de 160. De motinho, 170. Né? De motinho. Tá, mas aí é de motinho. Porque tu pega a ladeira que vem lá do centro ali, entendeu? E aí vai naturalmente. Isso. Naturalmente. Vai que é um Dodge. Os cabelinhos ficam tudo assim. Naturalmente. Sabe? Tem desculpa pra estar nessa velocidade. Ah, você fica assim, ó. Bom, mas enfim, cara, a velocidade é mais do que o dobro da velocidade máxima permitida, que é de 60 quilômetros por hora. Cara, ali tem o shopping, tem o parque. Tem um monte de pedestre ali. Tem o tribunal, tem um monte de coisa ali. Cara, não, um monte de gente atropelada. Mal, né, um monte de gente pode ser atropelada. Sabe por que eles não asfaltam aquela parte ali? Justamente pra isso. É. E tem maconheiros ali no parque. Que vão para ver o eles são lentos sol. Pra atravessar bom, a rua, esses né, são cara? Os mais, o perigo maior em se cair sobre eles, né? Eles são muito lentos pra atravessar. É, Pause? Nunca vi esse tipo de coisa lá no Marinha. Nunca Você tá vi. Sempre de olho fechado, né, Pause? É verdade, não fico prestando atenção nos outros, né, meu? Cuida de bom, mim. Bom, cara, a multa pra esse tipo de imprudência é de R$574,62, pois é falta gravíssima. Além disso, a motorista pode ter o direito de dirigir suspenso e a carteira de habilitação apreendida. Qual carro que era? Não sei, não tenho a informação aqui. Tem foto dela? Clio vermelho. Sabe que não tem mais foto das pessoas, né? Bota uma tarja no vidro. Ah, é? Isso, é. Muito amante, muita fofoca. Pois é, fofocaiada, né? É, sério? Fofocaiada, né, velha? Ai, chega lá, ô, tá, mas quem é que tá aqui no teu lado nessa multa aqui, amor? Não, porque aparecia bem o que era. Não sou eu. Se era homem, se era mulher, se era gay, se era... Como aquele amigo do Davi, se eu não me engano, uma vez foi pego numa foto, né, ele só pode ser amigo do Davi. Uma loira. É. E aí deixou a loira em casa, percebeu que tinha sido pego no flagra por algum conhecido. Comprou um boneco. Uma boneca inflável, loira. Não, comprou uma manequim de loja. Com peruca loira. Peruca loira e foi pra casa. E saiu a desfilar pela cidade. É, bom, chegou em casa a mulher. Quem era aquela loira desgraçada, amor? Que isso? Loira. Vai fazer? Vai me dar vexame de novo, amor. Vem comigo. Nossa, mostrou no cara. Olha aí o que era a loira. Comprei, pra balada justifica... do Pretinho. Ah, olha que loirão. Tá bem. Um caminhão carregado de brita tombou na BR-101 em Palhoça, na Grande Floripa, sobre a tubulação da Kazan. Exatamente. Litros de água, Almir, estão jorrando a esmo no local. Meu Deus do céu. E o trânsito por ali tá do jeito que tu pode imaginar, né? Mas não era birita? Caraca. Não, é brita. Brita. Podia usar as britas pra tapar os buracos ali já, né? O acidente foi pertinho do shopping Via Catarina. A água tomou conta das quatro pistas da rua. Rodovia. Exatamente. Que isso, Almir. Só melhora, né? Mas, Almir. Só melhora. Só tá os teus negócios aí, tu só fala das coisas que eu faço ruim, né? Não, fala das coisas que eu faço boa, mas tu ultimamente só tem feito cacaca, né, Almir? Ultimamente tem uns 50 anos, né? É, 48. 49, tá com 50 anos, Almir. 49. 48. 48 vai fazer 49. Que nem o Davi, né, cara? O Davi, eu descobri que vai fazer 49 anos. Que coisa. Daqui a gente tava, né? Um guri, né, cara? Canário belga. desculpa. Alô? Tu também, desculpa, Cajé. Desculpa. Tu também vai fazer 47? 47. Então, guri também. Não. É, mais ou desculpa, menos. Davi tá melhor que Cajé. Eu tenho que falar a verdade aqui. O Davi tá melhor que Cajé. Eu também tenho que falar a verdade. Vamos falar, tá muito vamos falar a real que o Cajé tá naquele grupinho do Piangers, do Sócrates e do Guerrinha. É verdade. A cara da saúde. 29. Sendo que o Piangers tem 29. Ministro diz que obras em aeroportos podem ser aceleradas. Tirou. Olha. Tirou. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Wagner Bittencourt afirma que todos os aeroportos serão adequados para a Copa. É puxadinho, né? Vamos fazer o puxadinho aqui, Já ali. Tá rolando um puxadinho no Sagrado Filho aqui em Porto Alegre. Sabe onde eram os cinemas ali? Tudo aquilo ali vai virar plataforma de alguma das ou a Gol ou a TAM. Vai pra ali. E aí vai alargar e vai aumentar em 2 milhões a capacidade, cara. Sério? Só de utilizar aquele canto, era hora de hoje. Cantão, né? E aí, só de utilizar aquele canto sem a reforma mesmo, entendeu? Só derrubando parede. Exatamente. Só e botando parede. Gesso acartonado, como diz o... É, e aquelas cinterinhas pra mala. E vai abrir mais buraco pro lado, né? Pros aviões engatar ali, né? Certo. Avião engatar o aeroporto de Floripa, não tem nem finger. Não tem nem finger, o túnelzinho que leva direto ao avião. Mas o Potter gosta. Abraço pro Paulo Finger, né? Foi o Paulo Finger saindo da rádio e abriu a minha vaga aqui, vocês me conheceram. Vocês são meus amigos. Parabéns para Paulo. Bom, cara, continuando aqui, o Wagner Bittencourt afirmou que o governo está trabalhando para adotar medidas para acelerar as obras nos aeroportos. Que bom. Trabalhando de terça a quinta. O Bittencourt não quis detalhar quais medidas poderão ser adotadas. Isso é chapa branca. Ô, meu, dá uma declaração lá que nós estamos fazendo alguma coisa. Mas não entra em detalhes. Quando perguntarem muito, tu muda a vida. Esses jornalistas tem que enrolar tudo aí. Tem que enrolar tudo. Essas aí vão ter que fazer. Não vai ter jeito. Não tem que se mexer. A Dilma vai assinar uma coisa e vai. Não tem saída. É, vão liberar um monte de dinheiro. Vão fazer isso a toque de caixa. Vai ser uma loucura. Muita gente vai ganhar muito dinheiro. Vai ver um monte de novo rico. Monte, loucura. Como foi no PAN, né, cara? No PAN foi 500% a mais do que o previsto inicialmente. É, muito gasto, feito a toque de caixa, feito em cima do... Como é em tudo no Brasil, cara. Como se gasta dinheiro nesse país? Na minha casa tem todos recebidos. Mas tu não é governo, cara. Giovanni Crisotti passou uma semana lá em casa e não descobriu nada. Olha quem descobre. Olha que não me entrevistou. Previsão do tempo para os próximos dias. Sábado o tempo vai continuar instável. O dia começa com o tempo fechado e a frente fria avança em direção a Santa Catarina. Uma massa de ar frio proveniente da Argentina provoca um declínio na temperatura. Além da massa de ar frio, ventos constantes vão deixar a sensação térmica mais baixa. O domingo começa com o tempo um pouco melhor e os ventos voltam a soprar ar quente do norte, aumentando um pouco a temperatura. Porém, à tarde, o tempo volta a piorar com a aproximação de uma nova frente fria, trazendo mais chuva e mais vento forte. A chuva vai seguir até segunda-feira pela manhã, quando a gente acordar e sair para trabalhar. Aí com solaço, tempo bom e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar, parou. Vamos ajustar. Maurício, não bate. É, vamos isso. Os tambores, não, Maurício! Cara, o Maurício entra, sai de andamento, troço. Eles filho da mãe, eles erram e dizem que sou eu. Maurício atravessa a bateria do guarda. Estamos apresentando a estrela móvel do Pretinho Básico das 18 horas desta sexta-feira. É a mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Beleza. Cara, e eu, uma denúncia, eu ouvi alguém dizer, e hoje eu vou pegar. Eu falei. Ah, foi tu? Eu falei. Tá bom. Eu vou pegar hoje. Pô, finalmente, hein? Eu ouvi tu falar isso no Davi. No Davi hoje, meio também, tu falou. Não, Davi não. Ah, o Davi, eu ouvi os caras gritando, tava ouvindo o programa, alguém tava gritando... bicha e depois como é que é? Brocha. Uma coisa tocha. Tocha. Tocha. Entendi outra coisa, cara. Tá bem, querido, já fomos nos destaques comentados do Clique RBS. Faltou falar um negócio rapidinho que entrou agora informação. Pois saiu não. O novo preço dos ônibus em Floripa. Opa! Informação importante pra baixou, quem... Baixou a tarifa? Pior claro. É que baixou. Pra quem usa... Melhor é que baixou, né? Na cara. Não pode ser. Cara, pra quem usa não cartão, acredito. Subiu de 2,38 pra 2,60. E pra quem paga em dinheiro, baixou de 2,95 pra 2,90. Olha aí. 5 centavos. Que loucura. Tá bom. 5 centavos. Pra quem paga não é nada, mas pra quem recebe é uma grana. É 10 centavos por dia, que tem a ida e volta, e aí vezes 20. Dá um café no final da semana. Dá 10 centavos vezes 20? R$2. R$2 de economia por mês. É. Tá bom. Já dá um pão. Dá, com manteiga, com misto. Aí tu multiplica por milhões de usuários. Mas você tá pensando no dono, tô pensando em nós. Não, não, tô pensando, pô, se o dono fez isso, é porque, pô, bacana, né? Vamos ver quanto é que o dono abriu mão aí. 100 mil pessoas por dia, vamos chutar, né? Completamente. 100 mil pessoas pegam um ônibus. Dois, de volta, né? 10 centavos, né? 200 mil. 200 mil por dia? Dessa, não, não. R$2 vezes 100 mil. Me faz conta de cabeça. 2 vezes 100 mil. Por isso que o Pretinho está em primeiro lugar no Ibope. Cara, é babada. 100 mil pessoas que economizaram R$2 é R$200 mil. No mês daí. No mês, aí sim. Não, por dia. Não, no mês, cara. Não, no mês. 100 mil pessoas, R$200 mil no mês. Vamos logo, nós estamos tirando o lugar do... Mas é o que eu quero. É o que eu quero. Pratos do dia. Suzana Vieira atende fã em aeroporto do Rio. Bonito. Isso. Eu não sei como que ela tem. Cedinho, hein? Ela tem uma banquinha no aeroporto que atende fã. Olha, a Suzana Vieira, ela não conseguiu aceitar... Pessoal, a opinião do Porã sobre a Suzana Vieira. Que ela envelheceu, né, cara? Ela envelheceu. Um programa novo na Rede Globo, ela pagando de gatinha mais uma vez aos 79 anos, mas, velho. Mas, Porã, é uma ela é atriz, Porã. Ela é interpreta o personagem. Não dá. Pode. Tem certos personagens que ela não ficção, pode Ficção, Porã. Mas só aí tu tem que a direção... É por isso, calma, galera. É por isso que o Porã é esse radialista porcaria em Porto Alegre. Suzana Vieira é uma das maiores atrizes do mundo. Tu tem 44 anos. Você tá falando merda na rádio. Eu tenho 39, quase 20 de rádio. Podólatra. Falando merda no rádio. Tá bem? Bom, continuando, KG. 9:11, Ronaldinho Gaúcho toma água de cocô na orla, na orla do Rio. Podia ter sido de cocô também. Será que era água de cocô? Ontem ele tava com duas loiras. Hoje, aí depois os caras do Grêmio ficam bravos porque que ele escolheu o Rio. Descobriu o Rio, né? Ele também foi lá na escola em Realengo, lá. Foi na Terma Sunshine. Que bom. 11:43, com a barriguinha de fora, Juliana de Doni faz malabarismos na praia. Olha, a gente já viu o vídeo da Juliana fazendo malabarismo. Não, não era ela. Não era ela. Não era, conheço. Faz muito bem, ela subia num mastro, né? A família de Doni tá em Santa Maria nos ouvindo. Atriz circense. 12:21, de vestido curto, Adriane Galisteu passeia com um amigo. Opa! Maravilhosa. Ah, Adriane Galisteu é outra que já deu pra bola. É bom quando a Rodaica tá aqui fazer os pratos do dia que tem, né? Já é outra que já deu pra bola. 14:56, Rodrigo Hilbert leva a Fernanda Lima ao aeroporto. Opa, vai, Rodrigo Hilbert tá sozinho no fim de semana, hein? Imagina. Embora. E ela também. Imagina o Rodrigo Hilbert. Certamente ela vai ter que cuidar dos filhos, né? E ele vai viajar isso. Imagina o Rodrigo Hilbert tomando banho. Ao contrário. Então ela deve estar levando as crianças. Não, calma. Imagina o Rodrigo Hilbert tomando banho, pensando assim, vou pra noite. Que coisa, né? Vou pra noite. É, hoje eu vou chutar o balde. É 3 pontos. Hoje eu vou chutar o balde. Botou uma sonzeira na casa, no beco. Sozinho, vou dar um banho. Hoje eu vou no beco. Ah, eu gostaria de aproveitar a vida, né, cara? E mandar um grande beijo pra minha querida amiga Fernanda Lima. Ah, para. amiga, cara. Nem lembra mais de ti, porra. Ela lembra, sim. A Fernanda Lima que não viu a Batalha dos Aflitos. Eu tenho um amigo, Felipe Agnoni, que estudou com a Fernanda Lima, né? E a Fernanda Lima ficava pedindo cola pra ele. E ele não dava cola pra ela Fernanda Lima. É porque ele tinha que ferrar com ela de algum jeito. Ah, é verdade. Então seu amigo já ferrou com a Fernanda Lima. Não, falta de outro que seja esse. 15h23, Alexandre Borges bate papo com amigos em Bar do Rio. Pô, que horas? Boa produção. 15h23. O Alexandre Borges, que é o Mick Silva no nosso mural aqui. É, né? Mesmo, é verdade. 17h45, Murilo Benício aproveita a tarde ao lado do filho Antônio. Oh. Esse a gente tem que aplaudir, né, gente? Guilhermina Guilhe, né? É, claramente. Olha, não só Guilhermina Guilhe, né? A outra, aquela. Cabelada, Antonelli. Aquela. Antonelli. A do Otto, aquela. Alessandra Negrini. Alessandra Negrini. Temos que aplaudir esse cara. Temos que aplaudir. Ai, tá me dando um tédio, sabe? Agora, questão de sete. Cheia de coisinha, assim, sete minutinhos, Rodaica. Sete, Peter. Não. Puxa, mais do que isso. Era 6:10, Carlos atrás. Eugênio. Alexandre Peter tenta cancelar os platos do dia. Se ferrou. Mais uma vez sem êxito, não consegue. Não consigo é nada, inclusive, aqui. Vai, Potter! Já foi, vai, Piangers! Frases. Não, eu vou sair. Ai, gente, eu vou até. Cara, isso dá um saco, velho. Na boa, isso dá um saco, cara. Olha, Fetter, tu tá achando o Tu não sabe de nada um de rádio, Fetter. Tu tá achando sabe nada de rádio. Um saco, daqui a pouquinho olha, vai tá é muito achando difícil eu concordar com o Alexandre com alguma coisa, mas é um saco. Ô, meu, eu tenho o feedback da audiência. É um saco, não vai ter. Não vai ter agora, ok? Então, eu queria mandar um abraço. Eu só vou concordar quando a plateia for justa. Mas os platos. Tá todo mundo pago aí pra torcer. Mas os platos estão legais. Os platos estão legais. Olha aí, ó, viu? Os platos estão legais. Um abraço especial pro chefe de redação da RBS TV Santa Catarina. Por quê, meu? Que é ouvinte e fã do quadro. Sim, o Anselmo Prada, nosso querido amigo Anselmo Prada. Fã do quadro que mandou tem, uma Anselmo? Frase. Ah, bom, nesse caso. Do alto da sua experiência. O que, que ele é? Anselmo Prada. É mais o grande Prada. Chefe de redação. Chefe de redação. Da RBS TV Santa Catarina. Não, então. É mais de 3 PPR. Dirigiu o núcleo de especiais. Dirigiu o núcleo de televisão de produção gráfica e televisiva. É verdade. Coordenador multimídia. Pô, pelo de amor jornalismo, de Deus. Jornalismo, entretenimento e afins. Cara, nem cabe no crachá isso. O crachá é um grande magnata. Ele tem uns. Ele vai mostrar todo o seu potencial agora na frase, é isso, Piangas? Ele vem com uma frase que tem potencial. Então vamos ouvir. Desbancar o Mr. P? Duvido. Atentos. De dentro da empresa. Atentos. Seja delicado. Ele mandou pro Wise a frase? Não começou ainda? Ó, vai. Piangas. Posso mandar? Vai. Anselmo Prada, então, nos mandou. Eu já sei, cara, que foi o Anselmo Prada que mandou. Muito já sensível. Sei também que foi sensacional a que frase. Que ele é mesmo, cara? Manda, pelo amor de Deus, a frase, cara. Chefe de produção, redação da RBS TV Santa Catarina. Que loucura. Amal 27. Meu Deus! Seja delicado, Fetter. Eu sou delicado. Com você mesmo. Saiba acolher aquilo que te preza e não deixe de rasgar o momento que lhe toca. Tudo é apenas um instante. Olha. Só porque tem que achar, tô aplaudindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi vendido. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma maravilha. Foi boa frase do Prada, hein? Foi vai boa. Ter que se puxar o Mr. P, hein? É, tô vendo uma mais difícil aqui. De ser batida. E encontrei. Vai ser... One shot só, é uma pra cada um. Tá? Pra gente explicar como é que funciona, a gente tem uma caixinha de madeira com as frases do Pi em papeizinhos coloridos. Elas vêm dentro de bolachinhas. É isso aí. É. Biscoito da sorte do Pi. Fica a dica pra Atlântida aí. Marca. 6 de junho. De quanto? Calma. Junho ou julho? Junho. 6 de junho. 83. De 83. Acho que era junho. Abraço, Teddy. Mr. P de Polaina, sentado no sofá. Na frente da lareira. Fumando um cachimbo. Fumando, ele fumava na época. Com um gato no colo. Acariciando o gato. Isso. Depois sou eu que puxo o trenó. O caminho mais rápido para a solidão é permitir que o sofrimento se transforme em raiva. Deus é mãe! Sensacional, olha, sensacional. Eu achei demais. Vai. É sexta-feira. Vai, Pianjas. E aí, Anderson. Não, acabou, Pianjas. Acabou já. Era só uma, Pianjas. Uma. Vai. Eu deixo outra pro próximo bloco, se você se comportarem. É, uma pro bloco, porque a gente segura o dia. Cara, e a mesma coisa que fazer o Fato do Dia com uma notícia só, cara. Cara, não vem que não tem, cara. Não, não começa a botar tem. Lei, cara. Vai mendigar, porque hoje é dia de sopa. Esquenta aqui, manda bala aí, Rodaquinha. Minha roupa. Que eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacundinho, sacundinho, sacundinho. Olá, queridos pretinhos, me chamo Mona Lisa. Olha, meu parada. Sou de Porto Alegre e adoro vocês demais. Olha aí. Me surpreendem quando o assunto é mulher. Falam tanto como se realmente soubessem o que estão dizendo, mas definitivamente não conhecem os segredos mais profundos de uma mulher. Mas a gente tenta. Mulheres têm sedução no olhar. Quando querem, conseguem. Portanto, jamais subestime uma mulher. A Mona Lisa, ela escreveu basicamente pra dizer isso pra vocês. É uma entendeu? Frase pra... É pra duelo de frases? Ela já sabe que é superior. Ela não quer, quer se nivelar isso aí. Sim, mas essa mulher é a mais poderosa do mundo. Leonardo da Vinci pintou ela. É Mona Lisa. A Mona Lisa anda com um sorriso meio pálido, né? Mas... deu um pouquinho milenciado. E o Mr. P não falou nada pra Mona Lisa? O Mr. P falou alguma coisa pra Mona Lisa? Não. Ela disse que um dia ainda vai ter alguns produtos da Almirketing. Pode ficar tranquilo, querido, ela disse aqui. Olha aí, Almir. Beijo a todos, vocês olha são aí, demais. Almir. Ah, que maravilha. Mulher tem sedução em qualquer coisa, não é só no olhar. Mona Lisa Lima. Mona Lisa Botero. A sobrancelha de uma mulher. Mona Lisa tem uma música do Bebeto que é Mona Lisa. Alves? O Alves? Não, é o Alves, é muito legal esse som, é Mo, é Na... É li, é za. Ah, demais. Depois melhora a parte da música, que é assim, ó. Quem me viu no passado não me conhece mais. Eu era um homem agitado, carente de paz. Hoje alegre, lindo, livre, iluminado pelo brilho da lua. Vou caminhando e repetindo o nome dela bem baixinho no meio da rua. É a parte boa, é na, qual é ali, exato. Eu tô pela parte boa ainda. Cara, Porazinho, tem uma notícia muito boa, então, depois da música boa, uma notícia boa aqui no programa. Porque uma empresa britânica só contrata funcionárias que topem trabalhar nuas. Tá, mas só um pouquinho. Almir. Mas isso daí. Como assim, Almir? Até a empresa britânica, tu é sócio agora, Almir? Não, eu lancei essa ideia aqui. Estão te copiando. Ar, e já tem gente na Inglaterra copiando a Almir. Copiando, é por isso que eu digo que a Almir é a empresa que mais influencia. É o mundo todo do mercado da corporação. O Maurício esteve. Corporação? E na Wall Street. Na rua Wall Street. Wall Street. Não teve lá? A rua do mundo da parede, né? O que se falava lá? Almir. E é bem com esse sotaque assim, Almir. Isso, era o que mais fala. Nova York hoje é a capital da Almir. É isso aí. Pois bem, a Nude House, que está copiando a Almir, desenvolve softwares de computador e está atrás de programadoras de internet dispostas a trabalhar completamente nuas. Fica aí a dica, né? Pra direção do Grupo RBS. Segundo o porta-voz da empresa, a oferta de emprego não tem qualquer cunho sexual. A intenção é proporcionar às pessoas naturistas a oportunidade de se sentir bem enquanto correm atrás de sua renda mensal. Aqui, nesse reserva prédio, de vaga, né? Nesse prédio, nós temos um naturista chamado Beto Xavier, trabalha. É verdade. Frequentou várias praias de naturismo, né? Por que tu não faz isso aqui, Fetter, no Pretinho Liberto? Vou pensar. A notícia foi enviada por Luiz Fernando Chaves, de Porto Alegre. Boa, um grande abraço. Ô, cara, você sabe que hoje é Dia Mundial da Voz? Os avós? Oh, minha avózinha já morreu. O próximo instrumento de trabalho, né? A voz. E como fonoaudióloga, a nossa ouvinte Daniela Paim parabeniza a todos do Pretinho pelas vozes que fazem na rádio e aproveito para dizer a todos o quanto é importante cuidar da voz. Algumas dicas: se sua voz é rouca, sempre procure um médico otorrino. Você pode estar com algum problema mais sério, Neila. Maravilhosa. Beba bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Evite cigarros e similares. Evite cafezinho e bebidas alcoólicas. Evite tudo, acabe com o prazer da vida. Fique e a sua voz vai ficar maravilhosa. Você vai nem a tua, né, Leila? Vai ficar limpinha. Não, minha voz é maravilhosa. Essa voz é linda. Maravilhosa. Eu treinei com o Wolf Maia. Wolf Maia me deu técnica azul. Tem a técnica do... Tem a técnica do... Tem a técnica do... Essa tu gosta muito, aliás. Todas elas. Todas eu faço. Atual, eu faço as 3 técnicas. A do. Maravilhosa. Daí a nossa ouvinte, ainda a fonoaudióloga, deixa aqui pra gente. Essa é especial pra vocês do Pretinho, como profissionais da voz. Evitem roupas apertadas na região do pescoço e do abdômen, pois dificulta a respiração. Isso é mentira, né? Porque senão qualquer dupla sertaneja... Não, cara, não é mentira. Tu não pode dizer que uma profissional do negócio tá mentindo, né? Não pode fazer isso. Mas ela tá demandando evitar usar roupas apertadas no pescoço, é isso? E no abdômen, pois dificulta a respiração e a voz, como nós sabemos. Tem que evitar morar no Rio Grande do Sul, então, porque no frio, por exemplo, deixar o pescoço de fora... Bom, beijo, Daniela Paim. Me dá dor de garganta e faringite, que mandou pra gente aqui estas dicas. Eu vou atrás das dicas, muito obrigado pela informação. Boa, se roupa apertada atrapalhasse a voz, o Chitãozinho Choró, o Zé de Camargo, o senhor não cantaria. Mas tu acha que eles cantam daquele jeito, por quê? Eles estão sofrendo. Mas aí tu aperta outra coisa. É roupa apertada, pô. Beijo pra minha irmã é fonoaudióloga, mora em Pelotas. Beijo pra Aline aí. Vamos dar uma giradinha aí, vai aí. Posso dar um toque de um pode show? Pode dar um toque, Piangers. Florianópolis vai receber o Motorhead! Promoção da Atlântida, dia 20 de abril no Floripa Music Hall, tá terminando o terceiro lote de pista, R$150. E os organizadores já anunciaram, se esgotar o show do Motorhead, se esgotar ingresso, eles vão trazer ano que vem Iron Maiden pra Florianópolis. Se mexer na cadeira e comprar um ingresso, porque todo mundo reclama que nunca tem show internacional em Floripa, e quando tem, não aparece. É verdade, boa. Motorhead no Floripa Music Hall, dia 20 de abril, mais informações do Motorhead em Floripa. Promoção Zaça da Atlântida, bem como Jack Johnson, que vai estar em Porto Alegre no dia 2 de junho e em Floripa no dia 3 de junho. Baita show, promoção da Atlântida. Traz a Madonna daí, o Jack Johnson, porque é bom esse negócio de não, fazer uma promessa, né? Calma. Se vender todo o Jack Johnson, depois vem fulano. Se vender todo fulano, vem o fulano. Parceria. Fica esperando. Quem sabe, não é uma boa técnica. Eu gostei. Daqui um pouco vem. Segura tua onda aí. Que seja a promoção da Atlântida. Vamos ver aí, Potter, o que que tem aí? Leonardo Aires, de Viamão, manda pra gente uma piada. Piada do Potter! Apoio! Rações Umbu! Seu melhor amigo merece um bulldog e um buquete! Nossa! Os gatinhos, rapaz! Muito legal. Pobre dos gatos. Os gatos ficaram até hoje. Muito obrigado a galera da Umbu, que sempre coloca seus produtos à nossa disposição. As empresas que mais crescem, Umbu e Almirquet, não tem. Não, meus gatos lá em casa só comem Umbu. É um buquete, né? Que maravilha. Uma loira chegou no hotel em Manaus e tava muito quente e abriu a janela do quarto. Só que começou a entrar um monte de pernilongo, né? E ela ligou pra recepção e reclamou: boa tarde, eu tô com muito calor e com a janela aberta, vários mosquitos entraram no meu quarto e me incomodam. E aí o atendente: se a senhora desligar as luzes do seu quarto, eles vão embora. Aí a loira foi lá, fez o que ele disse, e aí foi embora mesmo, os pernilongos foram embora. Depois de um tempinho começou a entrar um monte de vagalume. Aí ela liga pra recepção de novo, a loira. E o atendente: tá, o que foi agora, senhora? Não adiantou desligar a luz. Os mosquitos voltaram. Não adiantou desligar a luz. Os mosquitos todos voltaram, cada um com uma lanterna. 6 e meia da tarde é hora de classificados. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas neste quadro que é um sucesso, sucesso junto à audiência sucesso. Da Atlântida. Por quê? Porque a gente ajuda a nossa audiência a vender seus pertences sem cobrar nada por isso. Salve. Me chamo David, vulgo Chuleta. Olha, Chuleta, grande Chuleta. Eu moro saudade. Em São José, Santa Catarina. Venho ressaltar que sou grande fã de vocês. Venho por meio deste vender meu estimado carrinho Volkswagen Polo Hatch 2.0, 8 válvulas, 4 portas, 2003, cor prata. O carro é top com kit Xenon nos faróis e faróis de milha. Não pode. Motivo, investimentos na empresa da qual sou sócio. E-mail, vendopolo2.0@gmail.com. Ô, Chuleta, vai vender o polozinho? Vai se desfazer do polinho, Chuleta. Muito, queimou que a Chuleta. Vocês fizeram lá, né, naquele polo, né, Paulo? Queimou a Chuleta pra caramba. Mais uma aqui, ó. Meu nome é Paola, moro em Porto Alegre e é o seguinte, tô querendo vender o carro do meu pai. Ele sabe, não se preocupem, é uma Escort SW, essas com porta-mala grandinho e que muita gente chama de carro de carregar caixão. Não é, gente, não cabe, ela falou. Se deitar o banco ali, dá. O legal do porta-malas é que deitando os bancos traseiros, tu tens praticamente uma cama de casal. Oh, aí dá pra carregar o defunto. Pô. Aí ela sabe, né? Alô, ano 2003, vidro elétrico, ar-condicionado, carro econômico, confortável e em bom estado e preço acessível. Isso o motivo, que é o mais econômico do Brasil. O motivo da venda é que ela não precisa, ô meu pai, ou melhor, o meu pai não precisa. Precisa mais de um carro tão espaçoso. Então mande um e-mail para pgquadros@hotmail.com. Mas tu conhece todo mundo, Paulo? Claro, né, Magneto? Como é que tu lembra de todo mundo, Paulo? Eu transito por vários meios, Magneto. Tem uma agendinha, não tem uma agendinha? Tem uma agendinha, passa a semana atendendo os caras. PG Quadros é o nome, né? Semana. É o nome marcante. Eu já deixei pgquadros@hotmail.com para comprar essa Escort SW. Era isso por enquanto de classificados, Almir. Oh, querido. Tá bonita tua camisa hoje. Obrigado, Almirzinho. Tu és holandês? Tens alguma descendência? Não, não, a minha descendência é austríaca. Ah, mas tu tem sangue holandês. Tem sangue de nobre, nobre holandês. Tu és um nobre holandês maravilhoso. Obrigado, querido. Show de bola. Obrigado. Tu és um leão, que nem essa flama. Obrigado, mostra. Gostou da camisa? Tá bacana a camisa? Bacana. E ainda mais no teu corpo, onde tudo cai bem, né? Obrigado. Sabe por que a camisa da Holanda é laranja, ao invés de azul, vermelho ou branco? Por causa dos reis, a cor da família real. Da família real, isso aí. Interessante. Boa, hein? Mas e aí, Almir, o que temos aí hoje? Depois de alcançar sucesso em diversas áreas, diversificar nossos produtos. De o quê? De o quê? Diversificar, né? Ah, tá. Acho que já alcançamos condições, todas as condições, para construir a Almir Kitting Trading High Dangerous Company. High Danger? Alta periculosidade. Alto perigo, gente. Olha só. Agora é só High Danger. É, a gente transporta em caminhões. High Dangerous. Cargas perigosíssimas. Olha só. Imagina só o adesivo, cara. A cara do Almir, do lado a palavra Danger. Com dois dedão pra cima. É. Pode ficar tranquilo. Como é que pode ficar tranquilo? Relax, you man. You can stay calm. Boa, Almir! Almir Kitting Trading High Danger Company transporta produto químico altamente inflamável, lixo tóxico, ácido corrosivo, nitroglicerina, Fernandinho Beramar, dinamite, produtos radioativos. E também faz tráfico de órgãos humanos no mercado negro. Nossa. Animais silvestres, crianças pobres para adoção por celebridades. Kit de terrorismo para você que não consegue alcançar o seu objetivo. Muitos ótimo, terroristas muito bom. Estão desassistidos. Muitos terroristas não conseguem achar explosivos. Parabéns, Almir. São perseguidos em diversas culturas, os terroristas. O Almir quer ganhar aqueles prêmios de imprensa social, sabe? Imprensa sim. Verde, exatamente. Com social. Exatamente. Tá bom, Almirzinho. Temos um dos pilares, né? Esse é um dos pilares. O e-mail. Obrigado, e-mail. Sensacional. E o e-mail? O e-mail é nunca voltaram para reclamar. Boa. @ também não voltou o caminhão que está transportando líquido corrosivo @hotmail.com. O estagiário? O estagiário será a próxima carga explosiva a ser transportada para fora da Rádio Atlântida com destino à Ilha de Mykonos, na Grécia. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil com o Big. E o Big é preço baixo todo dia da Miller. A moda está nas ruas. 18 minutos para 7, doutor Alceu. É papa mesmo. Oh, doutor Alceu. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tem decisão no gauchão no fim de semana, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Sábado já tem o Inter com Santa Cruz às 6:30 PM na estreia do Falcão. Onde, doutor Alceu? É Inter. Boa, doutor Alceu. Será que o Falcão ganha na estreia, doutor Peter? Vamos ver, né, doutor Alceu? É possível? É, exatamente. E no domingo joga o Grêmio. No Colosso da Lagoa. Em Erechim contra o Ipiranga. O Ju também joga, o Juventude. Às 6:30 PM com Lágia Pinta. No Catarinense tem um monte de jogo bom. O Brusque joga com a Chapecoense todas as 4:00 PM. Isso aí é o melhor jogo do dia, Brusque e Chapecoense. O Avaí vai jogar com o Concórdia. O Joinville com o Metropolitano. O Imbituba pega o Figueirense. Figueira e Imbituba. E o Criciúma pega o Martinho Pinha. É tudo amanhã às 4:00. Domingo. Amanhã tem um jogo fraco. Barcelona, amanhã tem um Real Madrid. Jogão de bola. Barcelona e Real Madrid às 16:45. Em Real Madrid. Tá, mas 18 dias do que? Campeonato Espanhol ou Copa do Rei? Copa do Rei. Copa do Rei. Não, é Campeonato Espanhol. Nesse jogo o Real Madrid vai jogar com um time misto. Vão poupar alguns jogadores porque o campeonato espanhol já entregaram pro Barcelona. O que eles estão tentando é ganhar a Copa do Rei e a Liga dos Campeões, que é o... Exatamente. Amanhã estreia o Inter também, né, doutor Alceu? O Falcão estreia no Inter. Ele já falou. E uma rápida curiosidade sobre a Liga Europa, que é o equivalente a... É o segundo principal torneio deles. É a Sul-Americana deles, né, doutor Alceu? Dos 4 semifinalistas, 3 são portugueses. É o Braga, o Benfica e o Porto. O Braga. E o Vila Real. É a chance que o Piangas tem pra discorrer sobre o assunto aqui agora. O Benfica fez um grande jogo na última quarta-feira, ganhando de 3-1 do seu oponente, né? O Sporting. Uhum. O Sporting, que é, talvez, se não me falha a memória, o único clube do mundo que colocou 2 jogadores como os melhores do mundo: Raul e Cristiano Ronaldo, os 2 revelados pelo Sporting. Não sei se tem outro clube, eu acho que não. Raul é do Real Madrid. E o Raul nunca foi melhor do mundo. Foi. Ele deu uma passadinha em Portugal ali. Raul não é espanhol, cara. Raul foi rei. Raul Madrid, tá louco? Jogou pelo Sporting. Tem 2 informações erradas. Primeiro, Raul é espanhol. Vocês vão atrás da seriedade do Pianjas ainda, cara. Mas é que ele falou na Sport TV que ele acompanha o campeonato. Sim, ele mentiu na Sport TV que ele acompanha. Descaradamente, eu estava acompanhando, ele mentiu descaradamente, eu olhava na cara dele, velho. Que mentiroso, e o André Rizek olhava pra ele, muito bem, você vai ficar muito feliz, porque a Sport TV está transmitindo, cara. Mas eu acompanho, André, eu não menti pra ti. E aí, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Vou aproveitar aqui pra agradecer a galera da Pitisqueira, que fez a alegria dos pretinhos. De alguns, só dos que comeram tudo, né? Tem, sobrou ali. Os paninis da Pitisqueira, rapaz. Tem o de estrogonofe. Bem enroladinho, né? Bem quentinho. Demais o panini da Pitisqueira. Ô, meu, quero dar um toquezinho, mandar um abraço aqui pro meu bruxo, nosso parceiro aqui, todo mundo aqui conhece, o nosso querido Rony, lá de Gravataí, lá da Homescar, da revenda multimarca de Gravataí. O Rony sempre ajudando a comunidade, sempre fazendo a alegria de seus conterrâneos, de seus amigos e seus próximos chegados. O Rony foi atrás e conseguiu, junto com a Caixa Econômica Federal, cara, que a Caixa Econômica Federal faça financiamento para ele poder vender carro. Olha que coisa inédita. Caixa Econômica Federal, que até então era só reconhecida por financiamento de imóveis, né, cara? Então agora a galera de Gravataí vai poder comprar carro com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Parabéns, Rony. Isso é uma vitória, uma conquista tua e da comunidade de Gravataí. Grande abraço e parceria. Longa vida pra essa nossa parceria aí. Vamos dar uma rodada, ou é o Potter? Homens de verdade. Um homem não fica ressentido com um amigo. Ressentimento é coisa de mulherzinha. Mulherzinha. É isso aí. Mulherzinha. Quando há algum problema, o homem chega e diz, de preferência xingando de antemão: mas tu é um viado mesmo, né, Porã? Como é que tu vai me fazer uma dessa, Porã? E tá tudo bem, né? Quando tudo um bem, homem tá tem uma bem. Crítica a fazer ao amigo, ele pega e faz. Tu é um filho da mãe mesmo, hein, Porã? Grande de um viado. Não, viado não. Tu não vale nada, Porã. Viado. Que é isso, cara? Se um homem não pode ir ao encontro com um amigo, não há problema algum em avisar 15 minutos antes. Ô, Potter, não vai dar, meu. Pintou uma gatinha aí. Um homem não omite os defeitos do amigo. Do amigo, ele exalta. Porã. Pinto pequeno, Porã. Olha, o mais exaltado de todos, né? Um homem de verdade diz besteira, Porã. Um homem pode ficar chateado com seu amigo por, no máximo, 5 minutos. É verdade, como eu fico com o Marcos. Um homem pode falar mal do seu do seu amigo. Eita! Na frente. Nossa! Saúde, tu vai entrar pro grupo do Guerrinha, do Sócrates, do Piangas, do Cajica. Um homem pode falar mal do seu amigo na frente dele. Um homem pode até chorar diante de um amigo, desde que não se porte com o amigo, chame ele de bichinha. Ah, Porã, bichinha. Pode chorar aqui, Porã. Encosta aqui, encosta a cabecinha aqui no ombro. No meu ombro e chora. Isso aí. E se a sua mulher não gosta dos seus amigos, cuidado. Ela não gosta de você. É verdade, verdade. Que baita frase. Baita frase! Quem manda é o Diego Kleinenbung. É o Kleinenbung? Kleinenbing. Kleinenbing. Kleinenbing. Kleinenbing Reis. Kleinenbing, né? Família que já governou Santa Catarina. Vai daí, KG. O cara apareceu no portão do céu e São Pedro lhe perguntou: você já fez alguma coisa boa nesta vida? Bebeu, São Pedro? Fiz sim, senhor. Não vou negar. E o que você fez? É, foi à cidade e dei uma dura numa gangue de motoqueiros que tava aprontando confusão lá. Boa. Ah, e o que aconteceu? Ah, fui logo enfrentando o mais fortão deles. Segurei ele pela jaqueta e disse: se você e sua gangue não derem o fora daqui agora mesmo, vão ver o que é bom pra tosse. Bom, o cara foi bom. Aham. E quando isso aconteceu, meu filho? Há uns 2 minutos atrás. Ô, Piangas, eu quero ser solidário a ti neste momento. Quero dizer que eu fui pesquisar aqui no Google e realmente, cara, é o Raul, velho. Tu não tava confundindo com o Raul, aliás, com o Figo? O Figo, exato. Figo e Cristiano Ronaldo. Figo e Cristiano Ronaldo. Os dois jogadores. Tava confundindo o Raul com o Figo. Ah, tá bom, muito bem. Dois jogadores. É que eles são parecidos fisicamente. Muito. O Figo já foi o melhor do mundo. Iguais. O Raul não. Acertou apenas. Acertei. Acertou. Um pequeno erro. É, um pequeno só errou o nome. Acontece. Mas acontece. Vocês agora estão querendo fazer chacota de uma informação que não, ninguém, cara, aqui eu tô, tinha. Pô, eu tô te ajudando, meu bruxo. E o Fetter teve a hombridade de ir até o Google e fazer. Então vocês vão passar o final de vocês. Não, a minha hombridade agora. A minha hombridade vai ser demonstrada agora nesse programa. Eu vou demonstrar o meu caráter e minha hombridade agora. Eu não fui no Google procurar o nosso ouvinte aqui chamado Mestre Homer. É o Mestre Homer? Que é o fake do Homer Simpson, claro, mandou aqui, ó. Avisa o Piangas que é o Figo e o CR7, que é o Cristiano Ronaldo. Eu, que sou um fã do futebol português e acompanho na Sports TV. Já foi lá no Sports TV, fui, pode falar, né? Sobre sim, isso sim. Lá. Estamos andando em círculos no programa, né? Impressionante. Chama a Rodaica, diz a produção. Chama a Rodaica. Rodaica! Acho que eu vou resolver alguma coisa desse círculo. Tem que resolver, Rodaica. Né? Se depender. Te ajuda. Define. Não, quer dizer, me ajuda. Deixa eu mandar dar pro Porã um presentinho que me mandaram pra ele. Tive ele no centro e disseram que fizeram um batom em tua homenagem lá na loja. Estão vendendo como pequenininho. Água. É pequenininho? Não, tá na Olha vitrine. Só, tem um formato anatômico. Vale. Bonito. Muito bonito. E aí eles pediram pra entregar pro Porã. Twitter, Piangas. Melhor não. Deixa eu mandar um beijo pro Rodrigo, da Mundo Mix, isso. As gurias que trabalham lá, o Gabriel, que mandou o batom pro Porã. E o pessoal da parte festa. Vê que o pessoal tá ganhando dinheiro no centro às custas das piadas que vocês inventam aí. É verdade. Aí, ó. Olha, eu vou patentear isso aqui. Dá pra tua mulher, Porã? Dá pra tua mulher, já tá acostumada. Minha mulher já tá acostumada. É isso que eu ia dizer, ela já tá acostumada. Aqui é uma coisa diferente. Beijo, Thaís. Vai, Rodaquinha. Tem umas dicas da Damilera aqui, pras gurias. Oi. Porque a moda agora são as peças longas. É verdade, amigo, peças longas. É verdade. Isso não tem nada pra essa musiquinha não, aí. Não, foi sem querer. São peças longas que podem tocar o chão ou ali ficar no tornozelo, tipo saia, sabe, Cagé? Gosta de mulher com saia, Cagé? Eu gosto. Então, eu as saias mulher, agora voltaram. Ah, eu imagino. Ou que tem por baixo dela, né? Saias e vestidos surgem com malhas e tecidos bem leves, fluidos, onde a regra é o movimento. E lá na Damilera são muitas estampas sóbrias, blocos de cores ou peças lisas. E o caramelo, como eu já falei aqui outra vez, recado da Damilaire, é a cor do inverno. Peraí, deixa eu te perguntar, aquele saião comprido, roçando o chão, caramelo com branco que tu tava usando... É da Damilaire. Uhum. Lindo, né? E é isso aí, ó, segundo a Rodai, que é o e que aí, tá na... E aí, seguindo não, nessa não, moda, essas saias compridas, elas podem ser usadas com botas pesadas. Antigamente, as mulheres usavam essas saias com sapatos mais finos e tal. Agora, a moda é usar com sapato pesado, como o coturno, por exemplo, certo, durante o dia. E as botas com salto mais fino e mais de bico, pode usar à noite. Fica a dica pros magrão aí, que essa saia é aquela bacana de tu levantar, pegar lá embaixo isso, e levantar a saia. Uh-huh. E anda pra baixo. Hã? E anda pra baixo, sabe? Pra como vocês ajudam, né? Ô, mas tô ajudando! Tô ajudando! Fica a dica, né? Eu mesmo fiz! Mais uma dica aqui da Damilaire, ó. Invista em camisas próximas ao corpo. Invista em camisas próximas ao corpo. Né? São aquelas malhas levinhas, finas, sobreposição do cardigã com cinto marcando a cintura. O cinto marcando a cintura é o hit da vez. Para as mais ousadas, maravilha, casacos pesados são perfeitos para usar por cima dessas blusinhas mais leves e aí já fica quentinho pro frio. Aí a pergunta de sempre, as baixinhas também podem usar essa moda? Podem usar essa moda. As baixinhas também podem usar essa moda, Rodaica? Será que pode? E o ideal é que elas usem saias bem longas, que não fiquem no tornozelo, aquela que vai até o chão, e coloquem a parte de cima de um tom que combine ou que seja igual da saia, porque aí ela vai ficar alongada e vai parecer mais alta ainda, compreendi, vai alongar a sua silhueta. Adoro! São algumas diquinhas e alguns segredinhos na hora de vestir que valoriza o corpo da mulher. E essas dicas todas a gente encontra na Damilaire na hora, olha, de fazer aí, a compra, ó, na hora de escolher o look pra noite, o look pro dia. Tem tudo lá, é só chegar. É demais. E as dicas e novidades também podem ser acompanhadas pelo Twitter da Damilaire, que é @Damilaire. Ou pelo site damilaire.com.br. Damilaire. Damilaire. Boa, eu ia dizer isso, eu ia soletrar mesmo. Escreve assim. Uhum. Boa. Maravilhosa. Então, são os longos aí que vão invadir as ruas. Você nunca pensou em fazer um programa de moda, Rodequinha, na TV, então, no rádio, não, uma coluna de moda no jornal e tal? Não pensei, Alexandre. Não pensou? Não pensei. Eu tô a fim de começar a pensar? O Potter vai fazer agora. Mindingo style. Vai daí, Marcos. Quem chama sashimi de sashimin, né, cara? Sashimin. Quero mandar um beijo pra duas ouvintes nossas, a Sashimini e a Sushiane. Tá brincando. Tá de sacanagem. São duas orientais que eu encontrei no shopping ontem à noite, eu acho, e elas disseram, são gêmeas, e se disseram ouvintes do Pretinho, Sushimini Sashimini e Sushiane. Não pode ser verdade. Eu encontrei ontem a Temakiane. O nome do pai delas é Paulo. Tu vê, não tem nada a ver. Yura, né? Makiane. E eles têm um cachorrinho. É o Paulo. Tem um cachorrinho que chama Kanikami. E um gatinho chamado Raiz Forte. Vai, Marcos. Um estudo do Instituto Nupal. Raiz Forte. O núcleo de pesquisas da América Latina constatou que 98,6% dos indivíduos que escutam funk não sabem a utilidade de um fone de ouvido. É verdade. Hoje tem Mr. Catra em Porto Alegre. Eles selecionaram 10 funkeiros num teste. Para cada um foi entregue um fone de ouvido e um celular. Um coordenador pediu que eles descobrissem a utilidade do fone de ouvido e nenhum foi capaz. A empresa de telefonia móvel já estão desenvolvendo produtos específicos para funkeiros, atendendo ao pedido dos usuários de transporte público. Os novos aparelhos já terão fones acoplados, serão comercializados em toda a rede de lojas, principal fornecedor desse produto aí. Porque o pessoal pega o celular e fica ouvindo música alta. No alto, né? No alto-falante. No ônibus, no Viva Voz. Sim, sim, sim. É dentro daquela ideia de que o teu direito vai até onde começa o do outro, né? Eu nunca vi um cara desse ouvindo Miles Davis, por exemplo. Não. Chega na praia, abre a capota e põe um bem alto. Um Joe Coltrane, bem alto. Steve Wonder, bem alto. Eu queria convidar Steve a galera de Pinhalzinho, região, pra ir na balada do Pretinho amanhã, mas não vou poder, cara. Por quê, cara? Acabou. Os ingressos estão indo! Brasil! Acabou, minha velha! infelizmente. Calma, galera, calma. Essa alegria é porque a gente ganha uma rebarba na bilheteria. Não, não é verdade, cara. Essa é alegria, balada do... Essa alegria é legítima é sucesso, porque, né, porque a gente fica feliz com a galera que tá afim de lá nos ver, cara. Porra, isso é demais, velho. Que isso, cara. Demais. Que isso, Potter? Que isso, pô? Isso é um dos hits, é um dos hits. E com essa música nós terminamos o Precinho Básico de hoje, gente. É. Agora, lá. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Nunca queria saber por quê. Estamos encerrando o Pretinho Básico desta sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana. Muito obrigado pela sua companhia, sua parceria ao longo dos dias. Somos muito felizes com você aí do outro lado do rádio. Voltaremos amanhã a 1h às 18h no modo replay. É isso aí. O que, que é isso aí, cara? É Miles Davis. Bora. É mais uma música que toca na balada do Pretinho. Do Brasil, logo mais 10h30, 11h, nos encontramos em Porto Alegre, no Segredo, na festa Reunião Dançante. Só aqui, grande abraço, tchau!